É o Coutinho. DJ Daniel. Os caras do momento. Vocês pediram, então toma. Quem terminou foi você, achando que eu ia sofrer. Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando. Eu tô pique jogado caro, nem olho pras fotos que cê bota aqui, seu otário. Se isso fosse bom, era presente e não passado. É melhor com todas do que mal acompanhado. Namora, otário, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada. Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas. Tô com as delicinhas curtindo na refugada. Namora, otária, namora aí, que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada. Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas. Tô com as delicinhas curtindo na refugada. É melhor com todas do que mal acompanhado. Namora, otário.